Um diálogo sobre confiança e descanso em Deus. Mateus 6, 26. Michele. Theo, essa postagem sobre Mateus 6, 26 é simplesmente maravilhosa. Tão reconfortante em tempos como os nossos. Sim, Michele. A passagem é linda. Jesus nos convidando a olhar para as aves do céu e aprender com elas. Que lição poderosa sobre confiança em Deus. Exato. Em meio a tanta incerteza e ansiedade, é fácil esquecer que o mesmo Deus que cuida dos pássaros cuida de nós. Ele conhece nossas necessidades. Verdade. A postagem ressalta bem isso. Ele promete prover tudo o que for necessário. É um convite para descansarmos na providência divina e deixarmos o medo para trás. Sim, e a ideia de que confiar em Deus não é ignorar as responsabilidades, mas viver com o coração em paz, sabendo que há um Pai amoroso guiando cada passo. Exatamente. Quando descansamos nele, encontramos força para continuar, mesmo sem entender todos os caminhos. A fé verdadeira traz serenidade em meio às tempestades. E o versículo nos ensina sobre valor. Se Deus cuida das aves, quanto mais de nós, que fomos criados à sua imagem. Sim, cada pessoa é preciosa aos olhos do Senhor. O descanso em Deus nasce dessa certeza. Somos amados e sustentados por Ele todos os dias. A postagem me tocou profundamente. Me fez querer silenciar a alma e contemplar as aves do céu. Aprender esse ritmo celestial, o ritmo da confiança que descansa. É um convite para isso, Michele. Um lembrete de que podemos confiar e descansar em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Que possamos todos aprender com as aves e viver essa confiança.